6 horas. ZYK 743, operando em 1580 kHz, Rádio São João Batista AM, estúdios instalados na Rua Doutor Felipe Ritter, 1616, Itapuranga, São Paulo. Telefone 0, operadora 5, 3565, 3525, na emissora católica, serviço da evangelização, www.radiosãojoaobatista.com.br. Rádio São João Batista, o ouvinte em primeiro lugar. Alvorada Sertaneja. Alvorada Sertaneja. Para sempre seja louvado. Iniciamos o nosso programa, abra os olhos do coração nesta manhã, do Espírito Santo. Amém. Bem alto, brilhando igual a luz. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmão e irmã, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações.